Agora sim, bora lá. Esqueceram de apertar o play aqui pra gravar, olha. Não pode, né? Tem que gravar o CD, meu irmão. Já estamos gravando. Todo amor que eu te dei. E a pureza. Para sempre edificar. O som do amor. As lembranças guardarei. Pois eu sempre irei te amar. Olha o Velha Guarda com a gente, grande Cardoso. Já aqui com o Michel, Velha Cardoso. Alô, Deca do Barão, como é que é, Deca? Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. O parceiro Leandro Calçado já com a gente. Já por ali, lá Leandro. O homem que tá arrebentando lá, eu tenho. Até morrer. Olha o caminho do rock aí, ó. Pra sempre te amarei. Pega do Barão. Aniversário do maluquinho hoje de novo, olha. Te amarei. Chat hoje. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. No Bureza, aquele jeitinho, já lotadinho, né, Ivan? Todo amor que eu te dei, como é que é? Para sempre a te ficar. O homem do Providência já com a gente, olha. As lembranças guardarei. O homem que mata frango todo dia. Pois eu sempre irei te amar. É, moleque. Pra sempre te amarei. E aí, anjo, qual é a parada, anjo? Pra sempre. Só naquela tragada. Meu corpo eu te dei. Olha, chamo uma chave aqui, viu, gente? Que eu me entreguei. Quem perdeu a chave? Por amor. É sua. Que eu me entreguei. A minha vida. Bora, pureza! Pertence a você. Jorge Cachorrão já comigo, bora, Jorge. Te adoro, querida. Olha quem tá aí. Até. Bora, Denilson! Pra sempre te amarei. Pra sempre, né, cara? Pra sempre te amarei. Ei! Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Yo, yo, yo, yo. Ela vai faltar amor. É saudade. Yo, yo, yo, yo. Ela vai voltar. Bora dançando, pureza! Passando Pedrinho, celebridade. Ou melhor, Pedrinho Caçador. Aqui, Super DJ Michel. Esse é o nome da emoção. Olha meu parceiro Lucas Vizão, Jaburani. E aí, Lucas Vizão? Ele e as meninas lá de Outeiro, Jaburaqui, ó. Eu sozinho. Olha, sábado aniversário do Pison, viu? Esperando. E do DJ David. Lá na quadra prefeita. Com ela. Tá todo mundo convidado. Sobre o meu amor. Meu beijinho foi embora. Me deixando na sombra. Nosso amigo WK da cremação. Eu preciso. Alô, W. Falar. Cá. Pra ela me tirar. Ali é dançarina. Ah, não, ali é da pedreira. Eu sei que a nossa dedo digital aí, ó. Ela e a Shark Liberado, tá aqui, ó. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Alô, Tito GDB, como é que é? Yo, yo, yo. Fala, Tito! Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Sabe, um dia pra mim ela vai voltar. E aí? Iô, iô, iô, iô. Ela vai voltar, amor. Iô, iô, iô, iô. Ela vai voltar. Amigo Neguino. Aí da equipe toda errada lá do Tenoné com a gente. Fala, Neguino. Você é romana aí, ó. César Amélia. Alô, Amélia! Meu parceiro André do Carro Forte. Bora! Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia Cineral e ela vai mandar. DJ Michel. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Canta aí, papá. Olha a delegada já na área. Ela é sua filhona. Bora, Paola. A sua história em cada sucesso. Ai, que saudade. A gente chega aqui no Burezinha, na Mânia com o Michel, bora. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. Você me traz o problema e me mostra a saída. Aproveita e canta pra ela, cara, vai. Um beijo feliz. Dá-lhe uma tragada. Aí. Choro na hora do adeus. Faz o coração no trago. Eu que fui tudo e sou nada nos sonhos teus. Olha o grandalhão. Pra te esquecer. Alô, Marconde. Tem até ver de seus defeitos. Meu parceiro Marconde, justiceiro da saudade. Eles são parte de um todo. Olha o Silvio da Kombi. Eu acho perfeito. E a madame. Alô, Silvio. Um todo. Ele é a loura da Kombi. É tudo. Por tudo que me faz sofrer. Por mais que pareça absurdo. Bora, loura. Eu amo você. Eu só quero. Só quero ter você. Eu só gosto de você. Eu só quero ter você. E aí, maloqueiro, cadê o Pula Azul? Não veio hoje, não? Eu só gosto de você. Alô, Pula! Olha a Amélia, Brejá. Alô, galo do DVD, tá com a gente. A gente quer abraçar essa galera que tá aí atrás. Que o Michel não tá enxergando aqui, né? Mas abraço a vocês aí, vem te embora, vem. Conselhos me mostram caminhos e eu... Amiga Michelene, já aqui com a gente, uma Michelene. Quem me pediu pra esperar é Paula. Um amigo da loja Valentim História, tá aqui, ó. Pois não te troco por nada. Bora, Paula! Você é um mal que faz bem. Ei! Por mais que pague o meu preço. O som é você que me tem. O som do amor. Eu só quero. Só quero ter você. Eu só gosto. Só gosto de você. Eu só quero. Só quero ter você. Saudade. Mano, você é a pureza. Nosso casal, a Nete Mel e o Paulo já aqui com a gente. Já saindo no CD lá de Barcarena, meu irmão. Olha, tá chegando a festa da piedade. E o Michel confirmado lá, babá. Quanto tempo eu estou aqui esperando por você, meu bem. Meu amor, eu nunca mais sorri. Te chamo tanto e você não vem. Você não vem porque não quer. pode voltar. Valeu, João Motoqueiro, seguidores do Retrô, já aqui com a gente. Já aqui na comissão de frente, abraço, hein? Do meu coração, eu já aperto a sua decisão pra acabar com a minha solidão. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão pra acabar com a minha solidão. Olha quem tá com a gente, nossa amiga Cris. Lá na comitiva que a roça é festa por aqui, viu? Alô, Carlão! Amigo Neguinho, daqui me faz raiva, né? Tá toda errada lá no Tenoré. Vai separar três garrafas de açaí pro Michel. No dia da festa do Piedade. Lá vai, hein? Meu amor, eu nunca mais sou. Te chamo tanto e você não vem. Você não vem porque não quer. Cineral. Pode voltar quando quiser. DJ Michel. Que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão. Alô, Carequina! Tá passando Carequina já com a gente. Bora, Carequina, bora, meu irmão. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber. Olha o Anderson, a galega já aqui com a gente. Bora, Anderson, bora, galera. Saudade pra você, senhor. Alô, Ivanildo, lá no ponto do queijo. Bora, Cardoso! Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me... Amigo Alain, lá de Macabá com a gente. Bora, Alain, bora, GDP! Ver em minha frente e simplesmente com um pouco... Ele é sua esposa aí, preso. Fingir perfeito pra que penses que não te... Alô, motoqueiro! E só dizer o suficiente. Oi, tudo bem? Ei! Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar outro motivo para chamar sua atenção de qualquer jeito. Se não for assim, te falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Amigo Renato do Frango. Bora, Renato! Lá do Providência, velha guarda aí, ó. Opa! Terei valor para enfrentar a sua cara. Terei coragem para ver em seu olhar. Ei, ei! Aqueles olhos que amei desde criança, que ainda queima, me maltrata e me castiga. Terei coragem para ver em minha frente e simplesmente com um pouco de desprezo fingir perfeito. Até o digital com tudo aí, rapaz. E só dizer o suficiente. Olha aí, Amanda. Oi, tudo. Bora, Fabrício. O amor aconteceu. Vale, Ivan. Aquela triste agonia que só presta bom. Que tarde ou cedo eu viveria com esse amor. Olha a parada da de orgulho e mistério contra mim. Ei! Pra recordar a pureza. Só na qualidade, mano. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Olha a charcuda. Teu jeito de amar tão sincero. E aí, charcuda? Estranho. Estranho. As horas que juntos passamos. Estranho. Estranho. As coisas que me prometestes. Estranho. Nosso casal original já com a gente, sempre no apoio. O tempo que original. Destruímos para viver. Olha, senhor, para valer. Nosso amor. Estranho, estranho. Teu amor. O parque, a rua, a chuva. Estranho. Estranho. Passeios que sempre inventavas. Estranho, estranho. Teus beijos, tuas suaves carícias. Estranho, estranho. Teu jeito. Olha quem chegou com a gente, a Cris Salazar. Sincero. Jaqui. Estranho. Aqui que o Michel na maloca do Bureja. Vamos lá. O tempo que nós construímos. Ei. Para viver o nosso amor. Estranho, estranho. Teu amor. Estranho, estranho. Bora ali, é pra cima, meu irmão. O dia da sua despedida, dizendo que já voltarias. E eu só fiquei esperando, vivendo das suas lembranças. Passa no Tito GDB, bora Tito. O tempo que tem se passado. E eu mais te estranho. Alô, WK! Tá por aqui comigo. Esse cara tá seguindo o Michel direto aí, babai. Olha, quinta-feira tem ensaio dos Talibã, viu, Maurício? Pois é, meu irmão. Teu corpo, teu rosto. Lá no Ibiza, acústico, bar. Estranho. Telégrafo, ensaio. Quinta-feira. Teu jeito. Sexta-feira tem bolero. Sincero. Estranho, estranho. As horas que juntos passamos. Estranho. Olha a Malévola, o príncipe e a Barbie. As princesas na área. Deteste. É, todas juntas. Estranho. O tempo que nós construímos. Grande Boreira. Para viver o nosso amor. Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. E aí, Anderson? Minha estrela da guia. Pra cima. Ilumina o meu caminho. E aí, Maurício? Estou caminhando sozinho. Tá parado, né? Nesse mundo estranho. Tá legal. De caminhando vou à procura de paz e amor. Ai. Caminhando vou à procura de paz e amor. Estrelinha do infinito. Olha a tia Ellen, tio Márcio. Céu, tá lá do Castanheiro. Um grande amor. Bora pro Lima. Por favor, me ajude a encontrar. Nossa Mila, Mila do Shark Neberado, Amanda. As meninas do Shark, cadê a tela? Caminhando vou. Alô, Suelen! A procura de paz e amor. Caminhando vou. A procura de paz e amor. Estrelinha do infinito, que vive no céu a brilhar. A paz e um grande amor, por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho. Bora, Carlão, velha guarda! Nesse mundo escuro de dor. Só na mão, Carlão, bora, Carlão. Caminhando vou à procura de paz e amor. Cabido Rock! Caminhando vou. Calma. À procura de paz e amor. A gente vai puxando pra galera aí, ó. Ei! Ei! Bora, Deca do Barão. E aí, meu irmão? Ai, que saudade. 3, 2, mais um. Você não tem. Oi. Pena do meu pranto. DJ Michel. Porque, meu bem, se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei porque fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Leandro Calçados! Já invadindo a Camburê! Gastando um pouquinho, Leandro, hoje. Olha o moleque doido, Baduva. Bora, vida boa! Oh. Você não tem pena do meu pranto. Hey! Porque, meu bem. Oi, meu amor! Te amo tanto. Dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei por que fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Bora, maluquinho, bora rodar, maluquinho. Sábado, aniversário do Lucas Bison na quadra prefeita. E já confirmaram o Michel por lá. Bora, Bison! Você não tem pena do meu pranto. Porque, meu bem, todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudade. Só Guscubar. As canções que eu faço. Ah, é, Bugalinha. Podem até dizer que são. As meninas da Terra Viva já com a gente aqui, ó. Bora, Silva. Se alguém falar. Bora dar o show, Silva. E você. Bora, Fabrício! Logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou. Essa galera GDP já é com a gente, bora GDP. Vou embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Galera GDP. Mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém. Passando o Paulo André, o homem do carro forte. Bora, Paulo André, ele, toda a comitiva. E a sua mamãe já aqui com o Michel. Bora! Vou embora daqui. Olha do vídeo aí, ó. Aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Paulo André, o homem do carro forte do Cineral Digital. Tudo enquanto eu viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. falar. E chega o hino do Fabrício do Amor. Bora, Fabrício, acorda, meu irmão. Vira a mesa. Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Bora, Neguinho, a equipe toda errada do Tenoné. Ele arrumou, né? Que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou aqui. Aí já é bem de Macapá, nós. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Bora, Fabrício! Só sei. Olha a comitiva que a Rosa Fest tá com a gente. Já ali por trás, invadindo. Purezira! Uma vez. Ei! Amélia, me dá uma cerveja, Amélia. Ou então faz um pix. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Parceiro Jack. E sentir. Jack da TF já com a gente. Bora, Jack! Nisei. Pra onde olham. E aí, Pulidor? Eu não sei. Bora, Pulir. Só sei. Um abraço ao Zuzu e as meninas do Guamá. Chegando juntos já por aqui. Ao menos uma vez. New York. É sobre o Paulo, lá de Barcarena. Ele e a Nete Mel. Alô, Paulo! Essa é a história de um novo herói. Bora, Salazar. Cabelos compridos, a bola no vento. Amiga Adriele Farias, um abraço a você, viu? Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Olha, sexta-feira tem bolero! Tinha um sonho ir pra Nova York. Fiquei com a Jimmy pela primeira vez no bar da Kombi, né, Silvio? Mas é seu caminhão voar nas nuvens. E aí, pureza? E aí, cachorrão? Mas enquanto isso na estrada. Olha aí, pai Deg. Saudade vem te buscar. WK Degramação, parceirão do Michel. Olha o WK. Sexta, sábado, domingo, segunda e hoje, terça-feira. WK direto com o Michel. Cabelos compridos, a bola no vento. Pela estrada, no seu caminhão. Rosa da Jamarcante. A Lotera, calma. Só botar o despertador amanhã. Tinha um sonho e pra nós. É, Fabrício, Fabrício falou pra mim: Michel, quem trabalha é otário. Será mesmo? Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Sua amiga Paola pediu. Olha o som aí, Paola. Ao som do Peninha, vai. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Você que passou, que passou, passou, não importa. Bora, Amélia, cadê a Amélia? Ou do outro lado da porta. Hoje a minha patroa, Amélia. Amo você. Amélia, cuidado com a volta, que a maré tá demais. Fala comigo. Maré tá braba, maré. Não faz mistério. Alô, Michelene. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Se fosse você, Amélia, dormia aqui hoje, viu? Sempre de manhã tá calma, Maré. Do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance. O som do amor. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo pro que der e vier. Oba! Sempre te amei do começo. Bora, neguinho lá do Teroné com a gente. Ele é madame aí, ó. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Alô, Amanda! Só presta porra, mano. Deu uma chance a mais. Sábado doidona. Eu e você, o resto tanto faz. Olha, gente, dia 17, o Michel já confirmado no festão tradicional lá da Piedade, viu? Barcarena. Tem que ir falar com o Michel. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Neguinho, tô lembrado. A data que o Cineral tocou lá, aparelhagem. O Cineral já tocou lá, o Cineral. Eu e você. Já, já. O resto tanto faz. E aí, cachorrão? Maurício, Maurício. Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder só. Bora, Carlão, vem-te embora. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Super. Oi, meu amor. Deca do Barão. Descobri que tu nasceu pra mim. Tá solitário hoje. Só a ti eu quero ver. Fala, Leandrão! Desta vez vou ser feliz. Olha, quem chegou, a nega Juju. A nega do Pix. Alô, Leiva. Bora pro salão, Leiva. Chama logo o Maurício aí. Não me faças mais sofrer. Olha quem tá com a gente, parceiro Minhoca. Alô, Minhoca. O homem da construção. Pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Pureza, hoje recebendo DJ Michel do Cineral. A gente vai tocando pra galera aqui na terça, a melhor terça do Interlan. Não me faças mais sofrer. Avenida da Shark. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. As meninas do Shark temperado do som do amor. Bora, Marcondi! A gente vai tocando um passadão pra galera. Vamos lá! De setembro, aniversário do grande Marconte. Vai ser bagulho doido com o Michel lá. Ei! Olha esse sonho. O som do amor. Se você me amasse como eu te amo. E aí, papai? Eu não sofreria. Bye, bye. Tantos desenganos em um mar de rosas. Agora, Silva, vai, meu irmão. Eu viveria agora. Bora, delegada. Mas você não quis me fazer feliz e foi embora. E aí, tela? Bora do tubo. Pra cima. Oh. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola. Olha o Perobe, um anjo da noite. Vida só no trago hoje. Viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Se você me amasse como eu te amo. E aí, pureza? Eu não sofreria tantos desenganos em um mar de rosas. Agora vai tomar remédio hoje, Mila. Mas você não quis me fazer. Bora, tela. Bora, tela. Bora puxar uma, tela. Alô, Fabrício. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo. Bora, nega. Quem eu merecer. Já já o merengue. Este mundo gira e é grande escola pra ensinar na vida quem não. Depois do merengue, tem uns parabéns aí. Você vai um dia. A nossa amiga Sueli, o repeteco, né? O que fez tchau. Sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Thank you. amiga Sheila, a patroa da Kombi, aniversária. Ah, no outro. Se um certo alguém lhe abandonou, agora Paulo tá parece um maluquinho, olha. Ou você não teve um grande amor? Ei! Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Alô, Pijão! Bola, barbudo! Saudade. O homem do Providência com a gente, o cara que mata frango todo dia. Tá aqui, ó. Quanto tempo aqui. Olha, sábado, eu te convido a galera pra sábado agora. Aconteceu um festão na quadra da prefeita. Aniversário do Lucas Fison. E mais o DJ David. E tá confirmado Michel Borlá, Edielson, Rebelde, esse grande Naldo Júnior, Frangina, uma galera vai estar por lá fazendo a onda aí no aniversário do Pison e do David. Vamos lá, alô Guamá, quadra da prefeita, sábado. Não fique triste assim, vem ficar aqui perto de mim. Fique triste assim, vem ficar aqui perto de mim. A gente vai fazendo onda aqui, ó. Mana, na mana, maloca da pureza. Bora, cachorrão! Agora tá mais perto agora. Amigo Renato, lá do canto do frango do Providência, tá aqui com o Michel. Ainda não acertei na serra, olha. Alô, Terra Firme! A Michelene! Olha a água, meu! Para, carequina! Oba! Essa primeira lambada é só pra aquecer, viu? Pra aquecer a canela. Depois a gente vai aumentar o ritmo aí. Vamos trocando o bebê. Bora, anjo! Égua! Mais um papai. Papai do ano, né? A menina. A menina também tá chegando, Michel. A última da fábrica. Tem que me operar, mano. Tá escroto. Bora, anjo. Primeiro, anjo. Meu Deus. Tá empate, tá empate. quinta-feira tem ensaio dos Talibãs. Lá na Pedreira. Pedreira não, Telégrafo. Lá na Cusco Barbolo. E o Michel Borlá. Bora lá, Maurício. Sexta-feira tem Bolero, Sextão do Amor. Sábado tem Caribe. Ponte do Bené no Una. E quadra da prefeita. Meu irmão, pelo amor de Deus. Prepara o churrasco. Sexta-feira a gente vai fazer o sorteio dos horários. Olha, domingo tem balneário, cai na água. Quem gosta aí no Engarapé. DJ Michel lá no balneário, cai na água. Junto com Frangina, DJ Ellison, Joãozinho. Lá no cai na água, domingo. Mais uma aí, ó. A outra vai ser merengue. Alô, cachorrão. Acenal para o mundo, acende o incenso. Quem é essa fé a bunda? Tá pra casa Deus. Hoje é o capilé. Quem é essa fé a bunda? Acende o incenso. Tá pra casa Deus. Acenal para o mundo. Vem essa fé a bunda. Seria, seria, oi, oi. Seria, seria, oi, oi. Seria, seria, oi, oi. Seria, seria, oi, oi. Seria, seria, oi, oi. Seria, seria, oi, oi. Seria a do mamão. Seria a do mamão. Seria a do mamão. Seria a do mamão. Seria a do mamão. Seria a do mamão. Assiria a do mamão. Assiria a do mamão. Assiria a do mamão. Assiria a do mamão. Oba! Assiria, assiria, boi, boi. Assiria, assiria, boi, boi. Assiria, assiria, é o boi. Assiria, assiria, boi, boi. Assiria, assiria, boi, boi. Alô, Mila! Assiria, assiria, boi, boi. Na paradinha agora. Agora o merengue de raiz. Bora, maloca do Bureza. Vem, Negona, vai, Negona. Alô, Salazar. Que teu merengue, meu irmão. Mamacita, dale brilho. Ai, mamacita, dale brilho. Aquele baixo do cavalo manco. Desde que yo me enamoro, me muevo más que una ardilla. Desde que yo me enamoro, me muevo más que una ardilla. Me gusta la mujer que le dé brillo a la vida. Me gusta la mujer que le dé brillo a la vida. Y mamacita, dale brillo. Mamacita, dale brillo. ¡Buena década, Barão! Olha, gente, segunda-feira já tem a volta do Palácio. Nessa segunda não teve Palácio, mas segunda-feira agora vai ter a volta. Tem Palácio dos Bares, viu, gente? Segunda tem Palácio! Vai lá, gente. Espera lá, espera lá. Libera o cara, tá comigo aí. Só mais uma aí, ó. Bendito sea Dios, benditas mujeres. Uno la cotea, al mamá pelean como quiera. Esa da boa, né? Como quiera. Guay, guay, guay. Pelean como quiera. Pelean como quiera, las mujeres pelean como quiera. Alô, Pedrino! Bora, Leiva, vai, Leiva. Olha o cachorrão, alô, Salazar. El hombre trabaja. Le da la cartera, hey. Y no se conforman, hay mamá, pelean como quiera. Pelean como quiera, pelean como quiera. Pelean como quiera, las mujeres pelean como quiera. Le pagan la renta, le dan lo que quieren. Y no se conforman, hay papá, pelean como quiera. Pelean como quiera. Pelean como quiera. Pelean como quiera, la mujer, pelean como quiera. Ahí la carrera. Saque liberado! Já é ou já era, meu irmão? Bora! É a Suelen, né? A nossa Suelen! Oi! Alô, casal original! Seja de bolero! Eita, coisa boa! Te pede pra parar? Parou, parou, parou, parou, parou! Chama dois parabéns! A segunda parte dos parabéns aí pra nossa amiga Sueli, aí das meninas do Chagre Liberado, pedindo Michel, bate os parabéns aí! Com você, os meus parabéns aí. Toma aqui, deixa eu bater os parabéns pra ela, com certeza. Aí, pra nossa amiga Sueli, do Chaque Temperado. Deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui, hein? Tananana. Bora, Sueli! Bora, Sueli! Bora, Sueli! Feliz aniversário pra você, Sueli! Aí, das meninas do Chaque Temperado! 3, 2, 1, vai! Passo ela pelo seu aniversário. Desperta a tela. Muitas venturas. Sobe na mesa. Os anjos digam amém. Parabéns, passo ela do Chaque Temperado. Pelo seu aniversário. Parabéns, Ellen, pra você aí, felicidade. Que doida, Chaque, bora, Chaque, bora. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Ei! O meu coração chorou. É o hino da Chaque. Joga tudo pra cima. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já é. Bora, Denilson. Existir. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E agora, só vocês. Você me perdeu. encontrar o quê? Alguém que vá me amar. Vai, Shark, vai, Shark, vai. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Cima. Você brincou com os meus sentimentos. E aí? Justo eu que saber. Pulidou mídia. Amar. Vai, vai, vai, vai, vai, e vai. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Não fala, oh. Não vou mais chorar. Será que vale a pena? O Michel é da Borlândia 17, né, Neguinho? Vamos lá, Borlá! A grande festa do Piedade, o Michel do Cinerã! Vi você passar, me apaixonei no teu olhar, coração falou. Bora, Maurício, bora, Maurício! Que você salvou, você é. Ah, não tem? Amor, esperei você. Ah, o Big Big aqui. Esperei você voltar, minha paixão, você não. Alô, Chacuda! És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. És minha paixão. Eu não ia falar nada. Eu já vivi um amor. Tem que machar, é? E posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Olha a galera lá do setor, meu irmão. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Como é que é? Você feriu meus sentimentos. Ei! Mentiu, me usou e não quer mais. Outro amor vou encontrar. Outro bola. Alô, Marcondes! Olha o nome do Providência, o cara do frango doidando. But all I can do is hand it to you and believe it's true. Olha o Stalibã aqui com a gente. Quinta-feira tem o ensaio do Stalibã com o Michel, hein? Well, my door was standing open. Época é sair, né? Alô, Jack da Terra Firme! Essa distância entre nós dois amores lindos a viver. Vem, vem! Vou fazer de tudo até você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É. Atenção, Amélia. Que eu nasci pra ti. Alô, empresária, você quase quebrada. Chega aqui. É tão belo esse amor entre nós dois. Sabe que eu te amo, vem. Aqui na mesa da Shark. Que o mundo diga não. Isso que manda é o coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio, na TV, me declarar só pra você. E todos vão me escutar. Foi a única empresária que não quebrou na pandemia. Trincou, mas não quebrou. Bora! Vou te procurar. Bora, Silvio! Seja onde for. Ei! E ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol. Do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. História não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura por você, eu preciso te ver, sem pena de mim. É simplesmente uma declaração de amor esta canção que eu faço pra você. Maurício, tente entender. Ele chora nessa. Não chora, Maurício. Como se não houvesse o amanhã. Talvez, e é por isso que eu preciso te falar. Alô, Pijão. Uma vez. Sábado tem aniversário da prefeita. Do meu sentimento por você. Tu sabe. Se meu amor não se querer, dá vontade louca de te amar. O campeão. Faço qualquer coisa pra te ter. Você só precisa me dizer. Te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução. Você conquistou. O nome da bike com a gente. E a Charmosina. Não te esconde, Charmosina. E a vida inteira eu vou te amar. Balugino, balugino. Pega ontem o Michel endoidou com o Valdo lá, olha. Meu coração. Bola de cristal pra te mostrar. deixou saudade, esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Chora. Por isso eu choro. Chora. Choro. Chora, chorão. Choro por você. Choro por nós. Eu choro. Bora, Neguinho! E não conquistou. Choro por você. Oi. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. Vamos dar um pouquinho assim, bora lá! Do Michael Jackson, vai! Segura, cachorrão! Aqui. Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Bus coming down the street. Hey! It's moving pretty fast, so gotta shuffle yo. Bora, sala, sala, bora. Get on the bus. Flashback, flashback. Tell the driver that you're going to a double. Agita, agita. Right on. Hey! My double dutch bus. My double dutch bus. Nizzle, tizzle, tizzle, tizzle, tizzle, my kizzle. My kizzle. My kizzle. Alô, Juju! Mais tempo original! Vai pra cima, cachorrão! Aquele passo que eu te ensinei, vai! Olha o WK! Bora pro salão! She's a lady. Vai, cachorro! Double dutch bus coming down bus. Pay your fare, then tell our driver that. Galera do rock já aqui com Michel. Olha aí, ó. Oi. É muita onda no salão, ó. Is that Jesus? Yes, or is that the missile? Is that the wizard? Is that the kids? Is that the business? Is that the wizard? Dia 17 de Michel. Lá na festa da Piedade. Alô, Neguinho. Mais um samba de raiz, né, meu irmão? Bora lá! Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Alô, Nina! Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um... Sempre nós, Nina, sempre! E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava o bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom. Bom, né? Bom, né? Te liga! Ei! Foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Foi devagar, foi devagar. Foi devagar, foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar. Se você quer dinheiro, eu não tenho não. Se você quer carinho, eu tô de prontidão. Se você quer carinho, eu tô de prontidão. Eita coisa boa! Samba de raiz na manhã, na manhã. Vai! Olha a Valéria doidando. Bola de girar. Foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Foi devagar. Foi devagar. Foi devagar. Foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Vou devagar. Vou devagar. Vamos lá. Vou devagar. Monarco. Se eu soubesse que eu tinha meu caralho, penteava meu cabelo, tinha meu... Já já te dança agarradinho com o Michel aqui, ó. Olha só esse sonho, te liga. Leve a vida que você quiser. Faça tudo aquilo que você pensar. Pode até cair na orgia. Madrugada fora, maraboemia. Leve a vida que você quiser. Faça tudo aquilo que você pensar. Pode até cair na orgia. Madrugada fora, maraboemia. Mas por favor, alô tio Bureza, dá valor. Já ouve amor. Para Bureza. Alô carequinha. Quanto tempo não escutava isso aí, né, cara? Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor. Ei! Que o barraco na favela, vende de senhora, te valorizou. seguindo meu caminho. Alô, Jamaica! Tendo flores formosas, nascida entre espinhos, navegando. O homem da saudade daqui. Buscarei alegria pra matar o desencanto. Desta dor farei folia. Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar. Pode até cair na dia, madrugada fora, maraboemia. Leve a vida que você quiser, faça tudo aquilo que você pensar. Pode até cair na dia, madrugada fora, maraboemia. Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor. Que o barraco na favela fez de senhora te valorizou. Mas por favor, esqueça que entre nós um dia houve amor. Que o barraco na favela fez de senhora te valorizou. Eu por viver, seguindo meu caminho, olhando flores com amor, mas se dá entre espinhos, navegando em mais prantos, buscarei alegria.